Vai interceptar up Zulu 44 até Pagog após completa a chegada em Guarulhos. A decolagem é da 1-0. Saída da El, transição Motiva. O controle 120-8. E o transponder é o 5463. Chame 259, correto. Chame, puxe back acionamento, controle. Mudan 3897 com 164 a bordo. Está alternando o galeão, tem 3,34 para o táxi. Mudan 3897, táxi autorizado para o ponto de espera da 1-0 via Bate Índia. Relaxame a torre 1895. Autorizado, Bate Índia, ponto de espera 3895. Uma boa noite, por favor. Autorizado, azul 2712, chame para o táxi. Tango Eco Zulu November, boa noite. Informa de destino 014, autorizado por hoje, Paripe. Descendo com dano ideal para 3.500 pés. Uma boa noite, Tan 3297, ponto de espera da 1-0, pronto. 297, ali decola piscina 0, vento 170 graus com 6 anos. A linha e decola da piscina 0, Tan 3297. Tem 3.500 pés por hoje, Paripe. Cinco número 2 para cópia, informação Papá. Aguardando o quarto 5 da Papá, o meu pai. Azul 2, 712, POB Índia 2712, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero. Parte 341 Índia, ponto de espera torre 18 decimal 95, ajuste 10 no 4. Controle Salvador, uma boa noite, 3897, da El Motila, passando 1400. 3897, contato radar, série da El, autorizado Leda, seguindo para o 320. Então confirma, autorizado pela de Leda, direto para o 320? Eu. Trato, 3897. Obrigado, 5475, para aplicar o nível 22. Boa noite. Delta 317. Prossiga. Informar a saída prevista para o Galeão, por favor. Qual seria a rota? Espera só um pouquinho. AP November 857, Irumi. Nael Leda Irumi. Muito obrigado, querido. Voo no 645, copia? Copia, 645. Para Vitória, autorizado via Whisky, Upper Whisky 50, nível 360. Decolagem na pista no zero, curva à direita da El Leda Bidev. Transponder 5470, controle 120, decimal 8. 12, a linha decola, pista no zero, vento 150 graus, 0,5 mais. Autorizado a minha área e decolar, eu vou ver pegando 2. Salvador, boa noite, 2712. 2712, contato da arma da colagem, saída Conde, nível 170, direto Conde. Na presente Conde, subindo para 170, 2712. Portão 2 livre, chama táxi. Portar a táxi. retorno com a pauta Delta, quero identificação autorizada de chegada a MAN, para receber para a chegada a MAN, vendo para hoje a MAN, descendo para o 050. Confirme. Tem sim, autorizada a MAN, número 2 na aproximação. Salvador, Oxana, Edro 6259, pushback Atanamo 7. Portão 7 autorizado, chama táxi 6259. 59. 6897, Recife, 13325. 3325, 3897, uma boa noite. Passagem 05, Gerardo Luna. Passagem 05, tá voando Luna, é isso? Firmo. Para o táxi, 1945, 3 horas e 40, está alternando o Galeão, 85 agora. 645, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, direita via Índia, ponto de espera torre, 18, decimal 95, ajuste 1094. 1094 e a Índia, ponto de espera, vamos chamar 2895. Salvador, uma boa noite, voo 1400, pronto, continuando a pista 1 na 0. Boa noite, 645, alinha decola na 0, vento 50 graus, 6219. Alinhar e decolar, 1400. Até. Pelo novembro, desça para 1.500 pés, hoje destino 014. E aí? Topo Pauta Delta, redução 2309. Vamos para uma Pauta Delta, senhor? Firmo. Vamos lá, reduzir para 339, uma Pauta Delta. Tudo 7, 1, 2, controle? Não, tudo 7, 1, 2, na escuta. Tudo 7, 1, 2, irá manter nível 7, 0 como final, confirme. Tudo 7, nível 5, 0 como final, tudo 7, 1, 2. Controle Papel Azul 2712. Piado Sul e mantenho 150. Autorizado 1-5-0, Azul 2712. Autorizado descida para 3.000 para ISO, destino 014. 3.014. Autorizado por hoje Parite, Eco Zulu November, reporta com visual com campo. Controle no 208, decolou agora a zona 9. Obrigado, uma boa, 208.5, né? 120, décima 8. 208, obrigado, uma boa. Controle Salvador, uma boa noite, 1645 da Gol. 145, contato radar na decolagem, sério, da E, autorizado 360 por hoje, Lida. Por hoje, Lida, 360, autorizado. Pronto para o táxi, agora temos 135-440, ao Fernando Galeão. Oxané 6259, taxa autorizada até o ponto de espera da pista no zero. Minha parte Uni Índia, ponto de espera torre, 118 decimal 95, ajuste 10 no 4. Passa um glaço do Lomoverba autorizado direto ao final da 17. Direto ao final da 17, 90 graus. A Romeu Papal Hotel Delta, desça para 3.000 pés, ajuste 10 no 4, redução de velocidade 1909. 3.014,99, reduziram Papal Hotel Bono 705, redução de velocidade 1909. Desceu a redução, Bono 705. Até o angulaço do Lomovember, está minha torre, 1189. 2959. Torres, Boa noite, Éxodo November. Boa noite, Éxodo November. Prossegue direto final da 97, aponte na curta final. Aponte na November. Salvador, boa noite. Oxalé 6259, com a cidade da Almozela, pronto. Voz do Opilock, mais direto destino. Transponder 5502, controle 120, decimal 8. 59, 0, decola pistão no 0, direita após, perfil ar, boa, eleva, após, opilô, após direto conquista, o transponder 5502, controle Salvador em 1208, azul 2781, cotejou. Correto, azul 2781, confirma, pátio. O pátio é o 3, senhorita, a posição, só para a gente já te confirma. Retorno da parte 3, posição é a 03. Gente, reporta pronto para o estacionamento. Estimativa, iremos reportar. Zulu November, check 30, contato visual, tem livre pouso no 7, vento no 60 graus com 5 nós. Machado travado, pouso autorizado, November. Zona 705, reduza para velocidade de aproximação, complete o final, chame a torre, 1-1895. 1895. Salvador, boa noite, Zona 705. Boa noite, 705, continue a aproximação, guardando a autorização de pouso. Guardando. Autorizado ILS pro Papa Alta Delta, senhor. Hotel Delta, afirma, desça para 2.000 pés, redução de velocidade 1.70 nós, livre LS, reporte estabilizado. 70 reduzindo, vai descer para 2.000, reporte estabilizado, Hotel Delta. Voo 645, completa final, correção, chama Centro Recife, 1.3325 e alterne 1.3395. 3325, 3395, 645, obrigado, boa. É 259, decolou os 26, controle no 208. 1208, 59. Salvador, boa noite, Oxalé 6259, Dael, ótima, na sua escuta, passando 2.000. É 6259, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, autorizado, direto Lida. Obrigado, 360 Lida, 6259. A livre pouso, 705, já. O Éxulo November no solo agora os 27, prossegue baixo 5, acessando a frequência livre. O no 705, cheque trem, livre pouso no 0, vento no 60 graus, com 5 nós. Baixou, travou, livre pouso, 601, 705. Gente. Nossa, que foi isso. A Romeu Pascal até o Delta, complete o sinal, chame a torre, 1-1895. Boa. Boa noite, Papá Romeu, Papá até o Delta. Boa. Localizador da NET. Boa noite, Papá Romeu, Papá até o Delta, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. A intenção é cancelar o plano e girar a base pela esquerda no 7 visual. É, pode quando para o cancelamento. É, ó, dá presente agora, a gente cancela. Mantenha-se condições visuais, plano cancelado agora os 2-2, processo final do 1-7, reporte na curta final, papá, hotel Delta. Enter. 705 no solo 29, livre direito no 211. 211. Salvador, vou no 705, boa noite, no solo livre. Vou no 705, boa noite, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2. Delta com 5 nove. Livre, pouso na 17, hotel Delta. Azul 27102, serviço radar encerrado, 67 milhas nordeste de Salvador, Tamaracaju 1203. Hotel Delta no solo, os 32, autorizado backtrack, a parte livre 97. Canal 6259, Santo Centro Recife, 1335. É, 6259, copiou aqui a secundária, 13395, copia na primária? A primária é 13325. Ok, 13325, antena 13395, 6259. Salvador, ao Azul 2781. Parte 3, posição é a 03 para o pushback saneamento. 2781, autorizado para estacionamento, chama táxi. Bom dia, vai reportar para o táxi 2781 da Azul. Tráfego Salvador, boa noite, é o 3197, informação Quebec, solicita autorização de Ariel 340. 397, tem um 360 aprovado, copia? Sim. 397, Galeão, 360 aprovado, direto Irume, faz Irume, intercepta per November 857 até Moussu, Mike Ossa, Lima, CIA, uniforme, Moussu, e após conforme. Decola da 1-0, curva direita, subida da El, após Leda, após direto Irume. Aciona 5507, controle 120, decimal 8. 360, aprovado Galeão, direto Irume, alternamento 857, direto Moro. Decola da 1-0, com curva direita, saída da El, após Leda. Pode direto e rumo, 5507 transponde, 208 é o controle, alta 3197, posição 3. Alta 3197, posição 3, chama de nosso pushback. Azul 2781, 63 a bordo, autonomia de 4 horas e 15 minutos, alterna Salvador. 3, base principal Índia, Alfa, atmosfera 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0, no 4, bom voo, boa noite, Azul 2781. Bate frente Índia, Alfa, até a atmosfera da 1-0, torre 118-95, Azul 2781. Salvador, né, para o Azul 2781. Go ahead. Full ready for push and start. Okay. Full ready for push and start. Portugal 022. Portugal 022, confirm if you make a DLA message. Standby, Portugal 022. Portugal Cotillion, so we had a delayed message. We already have the clearance and everything. We were told just to call you for the pushback. That's what we're doing. Please, your schedule of delayed message. We were around the satellite that they made for 45, so we are down 2 minutes delay. Minutes for Gal 0-2. Boa noite, Azul 2781, se aproximando do ponto de paradão 90, está pronto na sua escuta. Azul 2781, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 1, 50 graus, 7 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, Azul 2781. Push and start, Comrade Tech, Portugal 0-2. I'll see for push and start, call you back, Portugal 0-2, Portugal. Ok, ajuste no 0-4, autorizado a sinal ILS, retorno estabilizado. Autorizado a sinal ILS, retorno estabilizado, boa noite. Azul 2781, decolado ao 50, controle 120, décima 8. Controle 208, Azul, pode. Salvador, boa noite, é o 3197 para pushback e acionamento, posição 3. Autorizado, é o 3197, chama ataque. Autorizado, chama ataque, 3197. Controle Salvador, Azul 2781. Azul 2781, boa noite, contato radar. Se você em restrição ao nível 160, autorizado direto Argo. 160, autorizado direto Arbor 2781. Zulu 2-4, contact with Romana, India and Alpha, Hotel Point 110, contact tower 118.95, Instead 1014, have a flight tonight. Bravo, Portugal, Zulu 2. Portugal, Zulu 2. I understand, that's correct. 118.95 to Holy Point Marine 10 via Apron 1 and India. Apron 1 and India. Okay, 118.95 from the radio. Voo 968, boa noite, acione a identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050. Voo chegada a Mari, 050, 968, pode voar para o espaço? Autorizado e CAP, voo 968. CAP, 968. Azul 2781, solicita quando possível vá direto com o Fisco. Azul 2781, autorizado eleva da presente e aguarde a coordenação para voar direto vitória da conquista. Gente da presente, eleva autorizado e aguardando conquista. Obrigado. 010, torre 18, decimal 95, altímetro 10 no 4, bom voo, boa noite, na 3197. 14 no ponto 0295, boa noite, 3197. Voo 1866, completo final, chame a torre, 11895. 11895, tenha que apor, 1866. Oi, Salvador, boa noite, 1866. Boa noite, Gol 8866, tráfego avistado, cheque trem, pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 59. Baixo travado, pouso autorizado, pista 10, Gol 8866. Boa noite, Tan 3197, após passagem do Mangue da Gol Nacional, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Após o Gol, ali mantém 3197. boa noite, eu vou 1099 com a Quebec, solicitando autorização para Confins, portão 612. 099 Confins, aprovado 360, apresilo 21 no aerovia, escola da 10, curva direita, subida Argo, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo Arbor, transição Elepa. Aciona 5517, controle 120, decimal 8. 360, via Apesulu 21, saída Arbor, transição Elefa, decolando 1-0, curva na direita, posse. 5517, controle 120, decimal 8. 99, correto, portão 62, já me pronto. Vamos lá. Voo no 1168, cancelado as restrições de altitude, desça para 2.000 pés, ajusta no 04, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. Gente, descida 2014, acusa no sinal estabilizado, 1168. Uno 866, no solo 01, direita Foxtrot, no 21, décima 1. 21, obrigado, boa. Azul 2781, autorizado direto de fora da conquista. 2781, acidente autorizado, está presente direto com o Cristo. Obrigado. 8197, vento 1140 graus, 89, decolagem autorizada, pista no zero. Iniciando, 317. Boa noite, Air Portugal 022, PHO Lineup and Wait, Runway 10. PHO Lineup and Wait, Runway 10, Air Portugal 022, obrigado. Decolada aos 02, controle 120, décima 8. 1208, boa noite, até mais. Boa.